A mina gosta funk 100% ela se entrega. É única. É única. É única. Vai. É única da igreja que gosta de esfregas, frega. Gosta de esfregas, frega. Gosta de esfregas, frega. Gosta de esfregas, frega. Gosta de esfregas, frega. Vai. Esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega. Vai. Esfrega. É única da igreja que gosta de esfregas, frega. É a única da igreja que gosta de esfregas, frega. Vai! Vai! Gosta de esfregas, frega. Esfregas, frega. Vai! Esfregas, frega. Gosta de esfregas, frega. Nem santinha, nem é quenga. Dança apenas o que ela gosta. Gosta fantas, fregas, frega, gosta fantas, fregas, frega, gosta fantas, fregas, frega, gosta fantas, fregas, frega, gosta. Nem santinha, nem é quenga. Dança apenas o que ela gosta. A mina gosta funk 100%, ela se entrega. É única da igreja que gosta de fregas, frega. Gosta de fregas, frega. Dança apenas o que ela gosta. Gosta funkas, fregas, frega, gosta funkas, fregas, frega, gosta funkas, fregas, frega, gosta funkas, fregas, frega, gosta. Nem santinha, nem é quenga. Dança apenas o que ela gosta. A mina gosta funk 100%, ela se entrega. É única da igreja que gosta de fregas.